Delta 3305 para o táxi 143 a bordo, Natal com 3 horas e 35 minutos. Natal 1330 ou 3305? Afirmo, 3 horas e 35 minutos. Sim, táxi aprovado, seguindo a Avianca, assegurando inicial táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre 18.95, o ajuste 1015. Sim, já seguiu a Avianca, Índia Alfa, com ponto de espera da 10, 1095, o 3305. Salvador, recebendo 6224, está pronto para o táxi 84 pessoas, autonomia 1 hora 49 minutos, qualquer no Salvador. Lá de frente, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre 18.95, ajuste 1015. Ativo, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.95, ajuste 1015, 6224. Pegou 24, ponto de decolagem? Afirmo. Autorizado, alinhada de decolagem, vento 20 graus, 10 mais. Vento decolagem, 520, 6224. 24, portão 2, autorizado, Xentax. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3305.0, da 10 pronto. Se observe a corrida do Leonardo do Oxené, após ali mantém. Após o Oxené, ali mantém o 10305. Reporte para o Copa. Então vamos lá, pronto para a cota 5978. Salvador Galeão, 320, rota via Peru 550, decola 10. Curva pela direita, no perfil da Daniel Leida, após Leida Yields, interceptor Peru 50. 5112, o código transponder, controle opera 1, 19.8. 20, utilizado Galeão, fala das 10, Daniel Leida, Leida Yields, Peru 50. Desce curva direita, aciona 5112 na saída 19.8. 19.8. confirmando o nível novamente, é o 320. Afirmo, 320, 5972. É, chama quando pronto. Parou, puxa. Ok. 198, puxa, né? 6... 224. Controle, o senhor é 6224, decolando, só escuta. Puca. 3305, vento 120 graus, 109. Decolagem está 3305, fixando zero. Decola 5-4, controle 19-8. Tá 9-8, obrigado. Controle Salvador, está 3305, transfere, passa 1000 pés para o 330 na Puca, chamo Aracaju. Sube e mantenha 330, perfil da Puca, 6224. É o TAN 3305, já. Seção 3305, subindo para o 330, sair da Puca. 330, Puca, quanto possível, vou Aracaju. Salvadora, CNE 6202, informação Victor, solicita Duna. CNE 6202, autorizado chegada a Mari, desça para o 050, voo direto e TAP da presente. Prode TAP na Mari, 050, 6202. CNE 6224, voo direto a Aracaju. Direto a Aracaju. Torre, boa noite, bom 074, pronto para levar. Deixo 064 autorizado, aliás, decolar, vento 120 graus, 109. Decola, bom 074. decolagem, voo 0174. Gente livre. Decolar. É 224, posição 60, chame de Cifre 1685, Alterne 1245. Chané 6224, controle. Desculpa, 6285, 2545. Boa noite, 6224. Boa noite. Alô, total 9907. Down 990. Confirmando, total 9908, confere. É, o 08 vai ser na nossa chegada, na nossa saída, perdão, ainda estou na chegada. É, você disporia aí do telefone de alguém, nem para ela, o responsável, para quem eu pudesse fazer um contato e protocolar uma reclamação junto a eles? Um minuto. Controle. Controle de Salvador, voo 1074, decola. 1074, Estado 360, saída da. 360, da El. Passando 1960 para o 330, da 3305. Chame Recife 12685, alterna 1245, boa noite. 2685, 2545, obrigado. O total, a escuta? Aqui, ó. Ok, tá pronto a notar? É o supervisor do pátio, tá ok? Desculpa, supervisor da Infraero. É o 9981. 0291. Eu vou fazer contato com ele. Apesar do ocorrido aí, da infelicidade aí no controle, na verdade todo o problema foi causado pela ausência de sinalizador aqui no pátio, que tem sido uma frequência aqui, tá bem? E essa situação que eu quero passar lá pra ele. Não, tá ok. Tem mais outro telefone, tem um externo também aqui do aeroporto, que é o autoriza via chegada e o ILS para o 6212? Isso é para 2000 sem restrições, autorizado o XR190 e nome estabilizado. 6015 ao juiz. 2000 autorizado o X-Ray, 6015-6212. Clear my arrival, descend and maintain 3000 feet, QNH 1015. Chamar o centro na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, de Natal. Obrigado, senhor. Localizador, pista 6212. 212 complete final ILS, chama a torre 118-95. 118-95-6212. Approach, 2417, fly direct to Tuna. Fly direct to Itap, position. Pouso pista 10, o vento 120 graus, 10 nós, 62, 12. Baixo travado, livre pouso, 62, 12. É 212, solo aos 11, direito, 129, solo. Ao livrão, 29, 62. Alô, Xanero, 62, 12, livrando a pista. Bem-vindo, Alfa Kilo para o Pátio 3, 6212. Alfa Kilo para o Pátio 3, 6212. 07, descending my tank 2000, clear elastic reapproach, report 7, Schumacher Alaska. Descending my tank 2000, clear elastic X-ray approach, inform established. Azul, for 107. Controle, toma, toma, noite, 3600, informação. 3600, sendo identificação, chegada à Mari, desse mantém a 3000, ajuste 1015. Establish on ILS X-ray approach, Azul 4107. 407, complete ILS approach, contact the tower on 118 decimal 95. 118 decimal 95, complete? That's correct. Salvador, boa noite, boa noite, chegada a Bonf, desse mantém a 4000 pés, 6000. Tax free, runway 10. Roger, check a landing gear, clear to land runway 10. Wind is 120 degrees, 1 knots. Yeah, land runway 10, Azul 4107. Chegada Mari, desse mantinho 050, vigilante. Mari 050, vigilante. 320, Guarulhos para autorização. Trabalho cópia. Prossiga. Total 908, autorizado Salvador Guarulhos, 320, nível, rota conforme, plano, via tride, pisolou no meio, prova do azul, conforme. Decola 1-0, curva direita, no perfil da Euleda. Após Leda, voa bridge, autocepta up, zoluna 6. 5-1-1-5, código transponder, controle 1-9.8. Autorizado 320, Guarulhos. Vai conforme o plano, decola a pista 10, curva direita. Da Euleda, bridge, intercepta aerovia, decola zoluna 9. 5-1-1-5 é o transponder, 19-8 é o controle total, 9-9-0-8. Pátio 3, chegou no ponto posicionado, estou confirmando a rota, bridge, pisolou no meio para voltar ao Zulu, confere? Confere. Sim, chama o pátio 3 quando pronto, posicionar. Estamos pronto para o curso de posicionamento. Autorizado, chama o táxi, total. Total. Watch 1, this morning, azul, 4107. The ground, good evening. This is Azul 4107, runway Vatidas, via Foxtrot. 4107, good evening. Continue taxiing Alpha and maintain before taxiway Kilo. Okay, continue taxi via Alpha. We'll hold before Kilo. Taxi Kilo, Azul 4107. Position, please, Azul 4107. Maintain position. Total 9908 iniciou o push, confirme. Está iniciando no momento. Tem como só segurar um pouquinho para eu ingressar o tráfego da Azul, portão para a posição 05, ainda mais de 3? Não. Entendeu, Azul 4107, and a Kilo, April 3, and remote position in 05. Fica aqui, taxi vai Kilo, to position 05, to follow. Total 5 azul por a retaguarda finalizada, autorizado, chama o táxi. 9908. 2000 autorizado, LS XR, reponte localizador. 2000 autorizado, reportar estabilizado, tá? 3600. Ouro 643, desse mantém a 2000, cancelada a restrição em pelo, ajuste 615. 2000 essa versão aí pelo Viking Storm, Mega 3. Para o controle? Voo, na 606, tem que estar vivo. 606, chegada Mari, vê se mantém a 4.000 pés, 1.015 ao juiz. 4.015 a Mari, voo na 606. Reduz a velocidade para 200 mais. Reduzindo 643. 805, desse mantém a 3.000, ajuste 1.095. Eu no 643, reduzindo 709, tráfego na sua posição de 11 horas, 6 milhas e meia, é um Alfa 320, passando Duna com 200 nós de grau de speed. Ok, reduzido. Luna 704, autorizado a chegar a mar e desça para o nível 050, QNH105. No autorizado 3600. Então 3600, completa aproximação, turno 895. 895, boa. Desce desça para 3.000 pés, QNH 1.095, número 3 na aproximação. Entre 3.000 pés, 1.095, entre a sequência, 1.085. Gol na 606, ITAP. Boa, ITAP, gol na 606. Baixar o trabalho. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização. Correção, tá livre pouso, vento 1.20 graus, 8 mais, 3.600. Livre pouso, piso na data 3.600. Gol no 643 estabilizado. Afirma, estabilizado, tá debaixo travado. Completa aproximação, turno 895 no 643. 895, gol 693. 693, grava. 1805, desça para 2010, que negar 1095, está livre LS, reporte estabilizado. Suficiente, vai chamar para o táxi após o total 5972. Suficiente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Não, no 643. Via parte principal Índia até o ponto de esperada 10, da torre 198.95, 1015 ajuste. 615, parte Índia, ponto de espera, torre, para 9908. Solo, 32, direito, 1219, solo. 219, boa. Alô, Salvador, boa noite, tá 3600, livrou. Via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 3600. Bom, no meio 43, rebaixo da lado. Estabilizado. Do localizador, 805. Gente, completa a aproximação, torre no 895, gol no 805. 805. Táxi via Juliette, portão 4. Via Juliette para o 04, na 3600. Autorizado LS X-Ray da Distana 0, reporte estabilizado. 2000 com 615, autorizado LS X-Ray, agora 606, livre para esse pai. Ponto de espera pronto, total 9908. Gente, mantém a posição. Sim. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 05. Passando acima, abaixado, chega. Gente, continua a aproximação. O 643, solo 34, direito, 1219, solo. 1219, obrigado. ...805, cheque trem, pouso, vento 1, 20 graus, 10 reais. 7805. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai reportando, 210, 643. Paulo Rio 597203 a bordo com 3h30 alternando Guarulhos, nosso táxi. 3 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, 1 9 5, bom gol. autorizado via Índia, Alfa, ponto espera 1895, Rio 5972. Zona 724, desce para 3 mil pés, está livre das restrições da posição ETAP. Correção da restrição de altitude na posição ETAP é o número 2 na aproximação. 3 mil pés, já pode estar saturizado, tem um trato pela frente. Manter o total. A linha mantém total 9908. Full 805, sol 37, direita 121 lado sol. 2-1-8-0. 4-3, taxinha Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, gol na meta 3. Salvador, muito boa, Rio 5972, aproximando ponto de espera da 1-0, pronto. Deixa o Rio manter o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 5972. 805, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 805. Total livre decolagem, vento 1, 20 graus, 10 mais. Colagem autorizada, 990. Estabilizou ILS, voo, 606. Zona 606, completa aproximação, torre 1895. Espera, você faz a torre? 1-1-8-9-5. 895, obrigado. Gol 1714, autorizado 2 mil pés, e aliás, a carreira piscina 0, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado para o experimento, reportará estabilizado, 74. Salvador, approach, Central, 5152, position. Country round 52, clear Mar arrival, descend and maintain flight level 050, can 81015. Tá 9908, decola os 40, controle 19 decimal 8. 198, bom dia. Oi, Salvador, boa noite, gol na 606, uma milha para o externo, embaixo travado. Ciente, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 1-0-9-6-6, 1-6-0-6. Autorizado, pouso, pistão 0, gol na 606. Controlo, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar, submantém o nível 320, saída da EL. Saída da EL, sente. Possibilidade da presença pro a direto da EL? Oi, Leda, total 9908. Sente. Direto, Leda. radar, assistindo a pista do 17 no 4. 17 no 4, Duna, completa aproximação, torre 1895. 895, boa noite, bom trabalho. Boa, igualmente. Fly stop position. Clear fly direct stop position. After stop, Duna. Fly direct stop intersection. Down 315. O Rio 5972 decola assim a pista liberada? Afirmo, senhor. 5972. Feito autorizado, né? Mantém cabeceira 1-0, aguardando pista livre para iniciar a corrida. Ali mantém aguardando, 5972. Pegou 714, final a 10, boa noite. E continua a aproximação, a atualização de pulo 714. 14. 06, solo aos 43, linha direita, chamou 219, solo. 219, agora na 06. Paulo Salvador, agora na 06. 120 graus, 10 mais, livre decolagem, pista no zero. Iniciar, 5972. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa vai informar a Juliette, quando me der. Livre pouso para 714. Flash, livre pouso 120 graus, 109714. 14, livre pouso. Rio decola aos 44, controle 19.8. 19.8, boa noite.